Então, meus irmãos, inicialmente nós vamos falar sobre a Bíblia do ponto de vista da hermenêutica, ou seja, a técnica de interpretação, né? E principalmente das chaves de interpretação para a Bíblia. Realmente, a Bíblia é um livro que tem camadas de significado, né? Os antigos diziam que as escrituras elas precisam atender a todo tipo de público. Elas precisam atender o público que busca um entendimento mais básico, onde são importantes a própria história, onde é mais importante o princípio moral. Aqueles que buscam na Bíblia um conforto para os sofrimentos do dia a dia, né? Então, essas pessoas enxergam nas histórias da Bíblia a sua própria vida, a sua própria luta pela sobrevivência e pela realização espiritual. Mas os textos bíblicos também são capazes de atender aquelas pessoas que têm um conhecimento mais profundo. Pessoas que percebem que a evolução do ser humano envolve um grande desenvolvimento do espírito e da alma que estão dentro do ser humano. Então nós podemos dizer que a Bíblia ela é um livro de múltiplos significados. Ou seja, não existe apenas uma única interpretação básica e válida para todas as passagens bíblicas. Na verdade, uma mesma passagem pode ser enxergada de diversos modos. E é para isso que existem as chamadas chaves, né? As chaves de interpretação, elas são realmente o grande método que pode nos permitir, né, dominando qualquer uma dessas chaves que sejam da nossa preferência, nós abrirmos significados cada vez maiores. Então, falando um pouco dessas chaves, aquela mais básica que praticamente todos tentam aplicar é a chave histórica, ou seja, é tentar enxergar na Bíblia uma descrição de fatos que realmente aconteceram em um dado momento histórico. E nós podemos mencionar que, apesar de haver realmente certa propriedade, certa verdade nessa chave, nós podemos com certeza dizer que a Bíblia não é um livro fidedigno do ponto de vista histórico. Principalmente, nós podemos analisar isso pela carência de um rigor no registro de datas, dos acontecimentos históricos, né? O que dá a entender de duas coisas: ou que a tradição judaica pouco se importava com a anotação de datas, o que não é verdadeiro, porque existem muitos documentos judaicos onde as datas são registradas, mas na Bíblia elas são muito exíguas, né? Então, quando são mencionados reis, são mencionados povos, civilizações, deslocamentos de grupos de indivíduos, né? Fica a impressão de que determinados acontecimentos históricos foram utilizados, na verdade, para se transmitir um significado mais profundo. Então, isso dentro da pesquisa de religiões comparativas, nós vemos que segue um determinado percurso. Ou seja, nós temos um percurso onde os acontecimentos inicialmente são fatos históricos que realmente aconteceram. Depois de um determinado tempo, esses acontecimentos passam a ser uma lenda, ou seja, eles passam a ser relatos não tão precisos quanto a historicidade, mas passam a ganhar um sentido mais geral, né? Então já não se tem tanta preocupação com o registro de datas, né? E posteriormente, aquilo que era fato histórico e passa a ser lenda atinge um nível ainda mais profundo, que é aquele estágio do mito. O mito que pode se valer ou não da existência do que é relatado como fato histórico, mas o mito ele é, assim como nós vemos nos contos, nas diversas histórias de moral que nós encontramos nas diversas culturas, né, os mitos servem para transmitir uma verdade maior, uma verdade que transcende aquilo que é meramente histórico, né? Então, na Bíblia, nós também temos esses três níveis, né? E podemos dizer que realmente a chave histórica é aquela chave menos útil para nós interpretarmos. Então nós vemos que é praticamente impossível levar ao pé da letra, por exemplo, a história da criação no Gênesis, ou de certas passagens do Velho Testamento, que mencionam que o sol teria parado no céu durante 3 dias, né, e coisas do gênero, ou que o Mar Vermelho teria se aberto para que o povo judeu, o povo hebreu, pudesse atravessar o Mar Vermelho. Nós vemos que aí estão sendo mencionados relatos que não têm necessariamente uma historicidade, mas com certeza são lendas. E com certeza são mitos que trazem um entendimento maior. Mas se elas são lendas, e principalmente se elas são mitos, elas estão codificadas, né, com essas chaves, né? Então as chaves, existem várias chaves clássicas de interpretação, né? Muitas delas bastante insuspeitas para aquelas pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de abordagem da escritura. Então, nos estudos teosóficos, né, são faladas de 7 grandes chaves de interpretação, sendo que 2 delas são tão esotéricas que praticamente são dadas como chaves perdidas. Então, sobrariam 5 chaves que estariam à disposição para a interpretação, e não só da Bíblia, mas também de outros textos sagrados, né? A primeira dessas chaves clássicas que se menciona é a chave numerológica, ou seja, de que haveria uma codificação numérica nas palavras, principalmente na linguagem judaica, né? Isso tem se provado uma verdade, né? Onde tem se percebido que palavras com valor numérico, né, idêntico, e vale ressaltar que o alfabeto hebraico sempre se declarou que cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Então, o texto, principalmente hebraico, ele pode ser lido de uma maneira gemátrica, né? Através dessa ciência de interpretação numérica da Bíblia, que seria a chave numerológica, ou aquilo também que é conhecido como gematria, e que seria a base daquilo que é conhecido como Cabala, né? Cabala, que seria a tradição mais esotérica da Bíblia, né? Então, essa chave ela demanda um conhecimento muito profundo e realmente praticamente uma aplicação científica na leitura do texto, onde palavras que teriam o mesmo poder numérico, elas teriam que ser associadas, né? Então essa chave ela é muito difícil de ser empregada, né? E nós não vamos, nesse curso, nos deter em nenhuma dessas chaves, mas estaremos apenas mencionando para o conhecimento geral dos irmãos e das irmãs que estão apreciando esse curso. Outra chave clássica de interpretação seria a chave astrológica, né? A astrologia é uma tradição que tem vindo desde a época da Caldeia, passando pela Babilônia, pelo Egito, e chegando com certeza até os cabalistas judaicos. Então nós temos na Bíblia uma codificação dos aspectos das personagens com relação aos grandes 12 tipos astrológicos, né, dos signos do zodíaco, que são mencionados na astrologia. Essa chave também é bastante difícil de ser empregada, porque demanda um conhecimento prévio do que seriam os princípios da astrologia. Então, mas aqui mencionamos que existem realmente esses princípios. Nós vamos mencionar mais detidamente isso quando nós formos falar dos 12 apóstolos de Jesus, né? Ou das 12 tribos hebraicas, né? As 12 tribos de Judá, que mantém exatamente esse simbolismo numerológico e especificamente o astrológico, né? Que nós estávamos mencionando. E dentre as chaves clássicas, né, que estão aí públicas, né, e que podem ser acessadas, nós teremos que mencionar a chave histórica, que nós já mencionamos que não é a mais adequada, e resta também uma das chaves mais esotéricas e mais práticas, poderíamos dizer, para essa interpretação, que seria a interpretação fisiológica, né? E essa interpretação, ela se refere a enxergar os textos bíblicos com relação à existência do ser humano como indivíduo. Ou seja, de que tudo que é mencionado na Bíblia, que aparentemente seria um fato histórico, na verdade acontece dentro do ser humano, e mais especificamente, por isso que ela se chama fisiológica, acontece no corpo humano. Então, e nós sabemos que, pelo próprio texto bíblico, de que muitas vezes é mencionado, como fez Jesus, de que o homem é o templo do Espírito Santo. E isso nos remete exatamente a esse simbolismo. Ou seja, de que o corpo humano é a manifestação da realidade espiritual. Então, consequentemente, tudo que acontece no universo tem que ter uma correspondência no nosso corpo. Essa interpretação é muito útil se nós tivermos a capacidade de enxergar e meditarmos profundamente nos textos como tendo uma correspondência com o nosso corpo. E a quinta chave, que segundo os estudos teosóficos também estaria disponível, é praticamente a mais difícil de todas elas, que seria o simbolismo geométrico, né? Ou seja, seria até uma extensão da chave numerológica, né? Ou seja, dos números que estão nas letras, mas enxergando a própria harmonia das proporções, né, que são declaradas nos textos ou que são ou que vem do próprio simbolismo numerológico das palavras, né? Então essa chave é praticamente hoje também está se tornando uma chave perdida, né? Porque os antigos conseguiam simbolizar, por exemplo, nos seus templos, né, que eles erguiam para suas religiões, a própria essência da sua filosofia religiosa através desse simbolismo geométrico, né, corporificando na matéria, na forma dos edifícios, na forma das esculturas, né, nos traços da pintura, nos detalhes das suas artes, né, aquilo que eles queriam mencionar do ponto de vista filosófico-religioso, né. Isso é uma chave hoje praticamente extinta, né, porque o ser humano, provavelmente através do desenvolvimento da sua mente concreta, ele está deixando essa visão intuitiva de lado, né? Está se tornando a mente humana hoje tem uma aproximação muito racional com relação às coisas. Então nós, de certa forma, perdemos a sensibilidade com relação à harmonia das formas, né? A própria apreciação da natureza, né? Então, a aplicação de chaves, né, juntamente com os arquétipos que nós vamos mencionar, perfazem a maneira oculta, a maneira esotérica de nós interpretarmos a Bíblia. E muito frequentemente se menciona, né, que a Bíblia, quando se faz um estudo de versículos ou de capítulos destacados do conjunto, que elas serviriam para justificar praticamente qualquer coisa, né? Isso tem uma certa verdade quando esses versículos não são interpretados com alguma das chaves, né, esotéricas de interpretação. É por isso que o próprio texto bíblico menciona no Novo Testamento de que a letra do texto mata, mas é o espírito, ou seja, o simbolismo oculto, é que vivifica. Então, dentro dessa interpretação que nós poderíamos dizer que é espiritual e até fisiológica, porque quando nós falamos de fisiologia, nós teremos que necessariamente falar da fisiologia da própria consciência humana, né? Porque o ser humano não é exclusivamente o seu corpo, mas é também a sua emoção, é também a sua mente. Então, a chave fisiológica ela vai também para essa dimensão. Ela inclui a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. Então, nós vemos que o grande objetivo do texto bíblico é demonstrar, através das diversas lendas, dos diversos mitos, como que o espírito humano peregrina sobre a Terra buscando o seu aperfeiçoamento, buscando aquilo que a religião chama de salvação. Então, se a Bíblia, por exemplo, for comparada com outras tradições religiosas, né, e outros livros sagrados, nós vemos uma grande similaridade, né? Mas a Bíblia é muito especial para o Ocidente devido a todo o desenvolvimento da cultura, né, em torno dos princípios. Mas nós podemos ver que algumas coisas se ressaltam, né? Principalmente o aspecto do que é mencionado de Deus, né, o supremo criador daquilo que é, do que foi e que será, como sendo a grande unidade, o espírito criador. E o homem como a criatura, né, que manifesta certos aspectos, né, do seu Criador. Isso é uma coisa que se repete em toda a Bíblia, né? Que nesta vida una, que é a divindade, todas as coisas nela subsistem, né? E que o homem é um espírito, mas, de uma certa perspectiva, ainda ignorante da sua real natureza. Daí a sua peregrinação, daí a sua manifestação na matéria. E que a vida humana é uma escola de experiência dentro da qual o homem lentamente desenvolve os seus poderes interiores e, através desse desenvolvimento, ele alcança a salvação ou a iluminação, o autoconhecimento. E esta senda espiritual, ela é passada através de um desenvolvimento que envolve o conhecimento da matéria e essa redenção espiritual ou salvação, né, ou iluminação acontece sempre pela renúncia ou do sacrifício de certos princípios, né? Então nós iremos aplicar a partir do próximo tópico, que será o tópico sobre a mulher, exatamente uma interpretação bastante fisiológica, né, de um princípio que se repete por toda a Bíblia, que é a figura da mulher, que é um grande símbolo dentro dessa literatura bíblica, né, e que aparece em diversos capítulos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. E que, muito ao contrário do que se faz aqueles que utilizam apenas a chave histórica, ele não pode ser levado ao pé da letra, né? Então, nós vemos que essa interpretação da letra morta de um texto que tem tantas camadas de significado pode levar realmente não só a uma má interpretação, mas até uma interpretação errônea, né? Então, nós vamos ver que é muito necessário a aplicação de uma chave interpretativa, porque senão nós caímos exatamente nessa falha de que caímos na letra morta e, portanto, apesar de acharmos que estamos realmente entendendo o que está sendo dito, nós estamos vendo um símbolo, mas não estamos sabendo interpretá-lo. Então, vamos passar para o próximo tópico, que é o tópico da mulher.